A fervente. Annie não sabia se ela amava. Ter-se-ia permitido saber que ele não a amava, mal entrevendo o amor, sem tempo para se deter nele. Ela era-lhe indispensável no trabalho. Trazia-lhe uma presença, um corpo disponível e tranquilizador nos seus braços. Quando ela estava presente, ele não precisava de sentir o revólver debaixo da almofada para conseguir adormecer. Passaram a noite seguinte ao aviso de Jaime, na colina, por precaução, enrolados em cobertores no meio dos arbustos. Ficaram acordados até tarde, ao luar, numa estranha intimidade, felizes ao darem por si, subitamente próximos, prodigiosamente aproximados pela transparência do céu. A manhã dissipou os seus receios, porque o dia nasceu simples e puro, devolvendo os contornos habituais às coisas, às plantas, às pedras, aos insetos, ao perfil distante da cidade. Como se o perigo cego, tendo-os roçado, se houvesse afastado. Este Jaime anda a ver coisas, disse Stefan, trocista. Como é que eles nos poderiam ter descoberto? Não é possível seguir ninguém e passar despercebido. Podemos voltar. A casa estava à espera deles, completamente inalterada. Lavaram-se com a água gelada do poço. Depois, Annie agarrou no jarro de leite e partiu a correr pelo caminho da quinta, saltitante como um cabrito. Lá no alto, Batista, um simpatizante, vendeu-lhe pão, leite, um pouco de queijo. Feito com alegria aquele passeio, demorou-lhe 20 minutos. Por que é que a velha cancela de madeira do muro do jardim estava entreaberta quando Annie voltou? Assim que ela se apercebeu, ainda a 4 passos de distância, aquela posição da cancela causou-lhe um pequeno choque no coração. Stefan não estava no jardim. Àquela hora era costume ele barbear-se diante de um espelho pendurado no trinco da janela, debruçado sobre qualquer publicação aberta na mesa de trabalho. O espelho estava pendurado no fecho da janela. O pincel, coberto de espuma branca, estava poisado no parapeito interior, com a lâmina de barbear ao lado. Era visível um livro aberto na mesa. A toalha estava poisada no espaldar da cadeira. Stefan, chamou Annie, assustada. Stefan! Não teve nenhuma resposta vinda do interior da casa. Mas todo o seu ser percebeu, irremediavelmente, que a casa estava vazia. Annie correu para o quarto contíguo, onde a cama não tinha sido aberta. Foi até ao poço, percorreu o jardim, até à cancela escondida que dava para a colina. Estava fechada. Annie girou sobre si mesma, tomada por uma sensação de desgraça, com os olhos franzidos, desvairados, atentos a tudo, procurando com urgência, com uma urgência implacável. Não é possível, não é possível. Chamou mais uma vez. Sentia um nó de angústia na garganta. Ouvia os batimentos violentos do seu coração, semelhantes a um batalhão em marcha, com passos pesados. Aparece Stefan. Não brinques comigo, Stefan. Estou com medo. Stefan, vou chorar. Era uma tolice suplicar assim. Era preciso agir imediatamente. Telefonar. O telefone, cortado, não produzia nenhum som. O silêncio abateu-se sobre a casa vazia, semelhante a impensáveis pasadas de terra numa enorme vala. Annie olhou estupidamente para o pincel ensaboado, para a lâmina de barbear, gilete, coberta de pelos minúsculos e de sabão. Stefan não lhe ia aparecer por trás, abraçá-la, dizer: desculpa se te fiz chorar. Que tolice pensar tal coisa. O sol banhava o jardim. Annie percorreu os caminhos à procura de vestígios de passos no cascalho misturado com ervas e com terra. A 2 metros da entrada, algo fê-la arregalar os olhos. Um charuto meio fumado, com a sua coroa de cinza, Formigas ativas que atravessavam o caminho contornavam aquele obstáculo de natureza desconhecida. Há já meses que não havia cigarros na cidade. Nem Jaime nem Stefano fumavam. Ninguém fumava ali há muito tempo. O charuto revelava a presença de estrangeiros ricos, poderosos. Os russos, meu Deus! Annie desceu à cidade a correr sobre as pedras escaldantes. O caminho parecia em chamas. O ar quente vibrava nas rochas. Annie parou várias vezes para apertar as têmporas com as mãos. Tal era o latejar das veias. Retomou o caminho da cidade, correndo sobre lava, subitamente petrificada. Stefan começou a recuperar a consciência um longo momento antes de reabrir os olhos. A sensação de um pesadelo obscuro atenuou-se. Ele ia acordar, aquilo ia terminar. A sensação de pesadelo voltou mais precisa e mais invasora. Não, talvez não fosse o fim, mas antes um outro começo negro, a entrada num túnel, talvez sem fim. Os seus ombros estavam assentes sobre algo duro. O bem-estar um tanto estranho do despertar espalhou-se pelos membros, vencendo uma câimbra e uma sensação de ansiedade. O que é que aconteceu? Estou doente? Annie? Então, Annie? Entreabriu pesadamente as pálpebras, com medo de abrir os olhos por completo. Não percebeu o que se estava a passar, porque todo o seu ser se esquivava perante a necessidade assustadora de compreender. Mas viu, durante uma fração de segundo, e desta vez fechou voluntariamente as pálpebras. Uma personagem de tez olivácea, cabeça rapada, malares ossudos e têmporas recuadas, estava debruçada sobre ele. No colarinho, insígnias de oficial. Um quarto desconhecido, exíguo, branco, onde flutuavam outros rostos dispersos numa luz crua. O medo apoderou-se de Stefan, pela garganta, descendo como água gelada lentamente até às extremidades dos seus membros. Sob aquele arrepio, sentiu que um calor benfazejo ainda banhava o seu ser. Devem ter-me dado uma injeção de morfina. As pálpebras fecharam-se-lhe por vontade própria. Voltar a adormecer, fugir daquele despertar, voltar a adormecer. Assim que terminou, disse a personagem de têmporas recuadas. E acrescentou ou pensou muito claramente. Agora está a fingir. Stefan sentiu uma mão musculada agarrar-lhe o pulso à procura de um batimento. Fez por se controlar. Tinha de dominar aquela enchente gelada que o devastava por dentro. Conseguiu, ainda que o calafrio não se tivesse extinguido. Com uma nitidez irremediável, veio-lhe a recordação do que acabara de acontecer. Por volta das 9 horas da manhã, quando se preparava para fazer a barba, Annie tinha dito: "Vou buscar comida, não abras a porta a ninguém." Assim que a cancela do jardim se fechara atrás dela, ele passeara-se por momentos nos caminhos cobertos de vegetação, sentindo-se estranhamente oprimido, incapaz de encontrar conforto nas flores nem no ar matinal. A colina vizinha começava a arder sob um sol que já se mostrava tórrido. Os quartos brancos revelavam-se hostis. Stefan verificou a sua Browning, inspecionou o carregador. Tentou reagir àquele mal-estar. Dirigiu-se à máquina de escrever. Acabou por decidir fazer a barba, como era habitual. Os nervos, meu Deus! Enxugou a cara e tentou ler em pé, à frente de uma revista aberta em cima da mesa. A areia do caminho rangeu, sob passos desconhecidos. Ouviu-se também o assobio combinado. Mas como é que a cancela teria sido aberta? A Annie já estaria de volta tão depressa? Mas ela não teria assobiado. De pistola em punho, Stefan correu para o jardim de flores selvagens. Alguém se dirigia para ele, sorridente. alguém que ele a princípio não reconheceu, um camarada que aparecia ocasionalmente, raramente, no lugar de Jaime. Stefan não gostava daquela cara grande e chata, como a de um poderoso símio. Olá, assustei-te? Trago-te cartas urgentes. Tranquilizado, Stefan estendeu a mão. Bom dia, velho. Assim que começara ali, o pesadelo, o sono. Deviam ter-lhe batido na cabeça. A recordação indistinta de uma contusão surgiu do esquecimento. Uma dor surda nasceu-lhe no centro da testa. Atacado por aquele homem? Aquele camarada? Aquele miserável? Levado, transportado, sim, pelos russos, evidentemente. A água gelada nas entranhas. Náusea. Annie. Annie. Annie. Naquele instante, o colapso de Stefan foi total. Assim que passou, disse uma voz pausada, muito próxima. Stefan deu-se conta de que estava a ser observado de perto, com uma atenção quase violenta. Pensou que tinha de abrir os olhos. Injetaram-me na coxa. Tenho 90% de hipóteses de estar perdido. 95%. Mais vale admitir. Abriu os olhos resolutamente. Deu por si, deitado no sofá de um confortável camarote de navio. Madeiras claras nas paredes. Três rostos atentos, debruçados sobre ele. Está melhor? Estou bem, respondeu Stefan. Quem são vocês? Está detido pelo Serviço de Investigação Militar. Sente-se em condições de ser interrogado? Então era assim que aquelas coisas eram feitas. Stefan via tudo com uma espécie de desprendimento distante. Não respondeu nada, mas pôs-se a estudar os três rostos. Todo o seu ser tenso, pelo esforço de os decifrar. Um revelou-se imediatamente desinteressante, vago, sem dúvida um médico de bordo, a personagem de têmporas recuadas. De qualquer modo, aquele rosto afastou-se, recuou na direção da parede e desapareceu. Uma lufada de ar salgado refrescou o camarote. As duas outras cabeças tinham uma consistência material naquela semi-irrealidade. A mais jovem, forte, quadrada, cabelos com brilhantina, bigode cuidado, feições vincadas, olhar aveludado e odiosamente insistente. Domador de feras, homem valente e vaidoso, tornado cobarde à força de tanto chicotear os tigres, com o medo instalado nas entranhas. Ou traficante de mulheres. Era animalescamente hostil aquele rosto poisado sobre uma gravata de riscas coloridas. O outro deixou Stefan intrigado, acendendo nele uma louca chama de esperança. 55 anos, madeixas grisalhas sobre uma testa equilibrada, boca enquadrada por rugas amargas, pálpebras engelhadas, um olhar negro, triste, quase doloroso. Completamente perdido, completamente perdido. Entre tudo o que conseguia sentir e pensar, Stefan ouvia aquele clamor surdo dentro de si. Completamente perdido. Mexeu os braços e as pernas, satisfeito por ver que não estava preso. Soergueu-se lentamente, encostou-se à parede, cruzou as pernas, fez um esforço para sorrir. Pensou que fora bem-sucedido, mas apenas conseguiu produzir uma estranha expressão crispada. Estendeu os dedos na direção do pedante perigoso. Cigarro? Sim. Respondeu o outro, surpreendido, começando a procurar no bolso. Em seguida, Stefan pediu-lhe lume. Era preciso mostrar-se muito, muito calmo. Mortalmente calmo. Mortalmente. Nenhuma outra palavra poderia ser mais adequada. Responder a um interrogatório? Depois deste rapto ilegal? Sem saber quem vocês são? Ou sabendo bem demais? Sem qualquer espécie de garantia? A cabeça maciça do Janota oscilou ligeiramente acima da gravata. Os dentes, grandes e amarelos, revelaram-se. Aquela besta também tentava sorrir. O que murmurou deveria querer dizer: temos maneiras de te fazer falar. Certamente. Com uma corrente elétrica de baixa tensão é possível fazer com que um ser humano se contorça, mergulhá-lo nas piores convulsões da epilepsia, da demência, claro. E eu sei isso perfeitamente. Todavia, Stefan ainda vislumbrava uma hipótese de salvação. Mas eu tenho muito para vos contar. Também vos tenho na mão. A cara de olhos tristes disse em francês: Falo. Quer primeiro um copo de vinho? Não tem fome? Stefan estava a jogar pela sua vida e a atacar aqueles dois usando a verdade como arma. Metade deles não passava de canalhas implacáveis, dispostos a tudo. A outra metade eram revolucionários genuínos, pervertidos por uma fé cega num poder sem fé. Aqueles dois pareciam ser bem representativos. Perturbar pelo menos um deles talvez pudesse ser a sua salvação. Queria estudar-lhes as reações, examinar-lhes o rosto enquanto falava. Mas a fraqueza tornava-o estranhamente incoerente, perturbava-lhe a visão, fazia-o falar citadamente, aos sacões. Tenho-vos na mão. Se calhar acreditam nas conspirações que inventam. Pensam que obtêm vitórias ou que estão a salvar alguma coisa para o vosso senhor no meio desta derrota? Sabem o que fizeram até agora? Perdeu a calma, inclinou-se para a frente. As suas mãos encontraram a beira do beliche no qual estava sentado, ao qual teve de se agarrar com todas as suas forças para não cair nem para trás, contra a parede, nem para a frente, sobre o tapete azul que se agitava como o mar. Um tapete cuja visão começava a deixá-lo tonto. Se vocês tiverem uma sombra de alma, hei de alcançá-la, agarrá-la, hei de fazê-la sangrar. Essa vossa almazinha vil, contra a vossa vontade, ela há de gritar que eu tenho razão. Ele falava ferozmente, violentamente, e mostrava-se persuasivo, hábil, obstinado, sem saber muito bem o que estava a dizer. As palavras escapavam-se-lhe como sangue em borbotões de uma grande ferida. Esta imagem passou-lhe pela mente. O que é que vocês fizeram, miseráveis? Com os vossos processos impostores, envenenaram aquilo que o proletariado tinha de mais sagrado, a fonte da sua confiança em si mesmo, que nenhuma derrota nos podia roubar. Quando, noutros tempos, os communards foram metralhados, eles sentiam-se limpos, tombaram com orgulho. Agora vocês conspurcaram-nos com um tal esterco que nem os melhores o conseguem entender. Neste país, vocês viciaram tudo, corromperam tudo, deitaram tudo a perder. Vejam, vejam. Stefan largou o beliche para melhor lhes mostrar a derrota que segurava entre as mãos lívidas e quase caiu. Enquanto falava, ia observando os dois homens frente a frente. O mais novo não reagiu. O rosto daquele que talvez tivesse 50 anos cobriu-se de uma névoa cinzenta. Apagou-se, reapareceu, coberto de rugas. As mãos de ambos assumiam expressões opostas. À direita do mais novo, poisada no mogno de uma pequena mesa, assemelhava-se a um animal adormecido. As do mais velho, apertadas com firmeza, talvez revelassem uma expectativa crispada. Calado, Stefan ouviu o silêncio. Desprendida dele, a sua voz sumiu-se, deixando-o extraordinariamente desperto, num silêncio fervilhante que se arrastava. Tudo o que acabou de dizer, respondeu pausadamente a cabeça maciça, com os cabelos colados na testa, não tem nenhum interesse para nós. A porta abriu-se, voltou a fechar-se. Alguém ajudou Stefan, cambaleante, a voltar a deitar-se. Estou perdido, perdido. Na ponte do navio, numa noite clara, com boa visibilidade, onde se sentia a presença das estrelas, do verão, da terra próxima, plena de criaturas, de vegetação, de flores. As duas personagens que tinham acabado de ouvir Stefan caminhavam lado a lado sem dizer nada. Pararam, voltaram-se um para o outro. O mais novo, que era também o mais robusto, tinha toda a aparelhagem da embarcação atrás de si. O outro, que poderia ter 55 anos, encostou-se à morada. Atrás dele o mar alto, a noite, o céu. Camarada Ivanov, disse ele. Camarada Rudin? Não percebo por que motivo mandou raptar este rapaz. Mais um assunto desagradável, que há de dar que falar até nas Américas. Ele parece-me ser um romântico da pior espécie. Descuidado, trotskista, anarquista. Estamos praticamente no nosso limite. Aconselho-o a mandá-lo para a terra e libertá-lo o mais depressa possível. Talvez com uma pequena encenação adequada, antes que o seu desaparecimento dê origem a rumores. Impossível, disse Ivanov secamente. Impossível porquê? Indignado, Kondratiev baixou a voz. As suas palavras mais pareciam silvos. Pensa que vou permitir que cometa crimes impunemente debaixo do meu nariz? Não se esqueça que tenho um mandato do Comitê Central. A víbora trotskista pela qual está a interceder, camarada Rudin, encontra-se implicada na conspiração que custou a vida do nosso grande camarada Tulayev. 10 anos antes, ao ouvir aquela frase de jornal, debitada com tanta segurança, Kondratiev teria largado às gargalhadas, dando palmadas na perna, com um misto de surpresa, desprezo, cólera, até de receio. Ah, não, você é impagável, a sério. Admiro. Essa sua imbecilidade perversa é quase genial. E, de facto, algures dentro dele registou-se um riso quase divertido, mas que uma cobardia triste sufocou. Não estou a interceder por ninguém, disse ele. Limitei-me a fazer-lhe uma recomendação de natureza política. Sou um cobarde. O navio arfava suavemente na noite clara. Estou a afundar-me no lodo sujo deles. Tinha todo o mar atrás de si. Sentia-se como se estivesse encostado àquele vazio, àquela frescura imensa. Além do mais, camarada Ivanov, você deixou-se levar. Conheço a fundo o caso Tulayev. Nem sequer uma única pista sólida nas 6.000 páginas desse dossiê. Nenhuma. Oi, só que lhe digo. Que justifica a acusação de quem quer que seja. Se me permite, camarada Rudin, continuo a ser de outra opinião. Ivanov baixou a cabeça e retirou-se. Kondratiev apercebeu-se do horizonte noturno, onde céu e mar se confundiam. Apercebeu-se do vazio. Daquele vazio desprendia-se uma desordem que ainda não era opressiva, com o seu quê de atraente. Nuvens dividiam as constelações. Desceu pela escada de corda para a vedeta, que se encontrava acostada no escuro, ao casco curvo do Kouban. Por um instante, suspenso sobre a água marulhante, sentiu-se subitamente só, entre o vulto enorme do cargueiro, as vagas, a vedeta praticamente invisível a seus pés. E desceu ao encontro daquelas trevas movediças, totalmente só, com o espírito tranquilo, perfeito senhor de si mesmo. Na vedeta, o mecânico, um ucraniano de 20 anos, fez continência. Kondratiev, obedecendo a uma alegria que se lhe manifestava nos músculos, afastou dos comandos e ligou ele próprio o motor. Sabes, irmão, estas máquinas ainda as conheço muito bem. Sou um velho marujo. Sim, camarada-chefe. O barco saltou renda à superfície, como um animal alado. Com efeito, duas grandes asas de espuma branca projetavam-se dos seus flancos. Grandes leões vermelhos, com asas douradas, ladeiam as entradas de uma ponte pedonal que cobre um canal de Leningrado. E que mais? O mar alto. Fazer-me ao mar, sem regresso. Ao mar alto. O motor rugia. A noite, o mar, o vazio, eram inebriantes. Sabia bem lançar-se em frente, sem saber para onde. Alegremente, sem destino. Sabia tão bem como galopar nas estepes. Noites como esta, as melhores, eram as mais negras. Melhores porque o perigo era menor. Em tempos, ao largo de Sebastopol, quando estávamos de guarda, a bordo das nossas cascas de noz, contra as esquadras da Entente. E porque cantávamos baixinho os hinos da Revolução Mundial. Os almirantes das poderosas esquadras tinham medo de nós. Passado, passado, tudo isto é passado. E este instante maravilhoso, também ele em breve pertencerá ao passado.